domingos já são 3 horas. Já passou de meio dia, a rádio tá ligado. Mandei a minha sogra pra casa da tia. Shopping tá gelado, churrasco temperado, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Salve galera, mequetrefes de plantão, tá no ar mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Essa semana celebrando aí parceria com a Rádio Putz Grilo lá do Rio Grande do Sul. Estreamos a semana passada aí, sempre às sextas-feiras, às 17 horas, nos canais da Putz Grilo. Então você sabe, Panela do Rock a semana inteira aí pra você. Começando esse programa aqui, celebrando aí mais um álbum, celebrando 50 anos, né? Hoje vamos falar de Country Life, do Roxy Music. Quarto álbum da banda, destaques para as faixas All I Want Is You e The Thrill of It All. Músicas que fizeram parte do compacto, né? Na ocasião aí existiam... Os singles eram lançados em compacto, né? Pra galera mais nova que não sabe, é assim que funcionava. Destaque mesmo aí, o álbum muito legal, bem naquela linha soft rock do Roxy Music, Brian Ferry afinadíssimo, a banda com aquela formação tradicional, Phil Manzanera e todos. E o destaque vai para a capa do disco, né, velho? Que aquelas duas moças seminuas de biquíni, né? Na época foi proibido em alguns lugares, as modelos Constance Caroli, irmã de Michael Caroli do Queen, e Evelyn Grunwald, alemãs que conheceu Brian Ferry na Alemanha no período que ele passou por lá. E o disco teve boa recepção de crítica e muito aclamado na Alemanha, principalmente porque o Brian Ferry morou por lá. E é esse disco que a gente vai ouvir na íntegra aqui agora, 50 anos de Country Life do Roxy Music. Mais informações, Wikipedia e outros sites por aí, vocês vão se deleitar. Então, Country Life, Roxy Music, para começar o Panela do Rock de hoje. Vamos nessa! Change your mind,

such a sad affair. I've opened up my heart, oh, so many times, but now it's closed. Just as long as you show them a reason. to me, I'm not finished yet. There's something to tell you that I can't forget. Just have a really good, really good, really, really good, really good time. There's a girl I used to know. Her face is her fortune. She's got a heart of gold. She never goes out much, but boy, when she does, then you know. She's got no money, well, maybe a dime, but she knows what she's worth, and that's reason why. She's gonna make it, she's got what it takes. You'll appreciate that she's probably late, but I know. We all know she'll have a really good time. We'll be right back. foi aí Roxy Music, muito pouco falado por aí, mas que merece uma atenção. Você que curte boa música, o bom rock and roll, som refinadíssimo. E agora vamos para os nossos lançamentos da semana. Tem muita coisa essa semana, hein, cara? Então vamos pegar aqui três grandes sons que foram lançados essa semana. Depois vem a Shaq. E eu volto com mais os lançamentos também. Então vamos começar com a Sept, Hammerfall e David Gilmour para fechar o bloco, beleza? Na sequência vem a Shaq com Frigideira Acústica. Vamos aí. Yeah. everlasting. Can't undo that voodoo that you do, and the knots that we fasten will not work themselves loose. Whatever it takes, steer clear of the snakes. The road to hell is paved with gold, they'll tell you. All the things that you don't need, they'll sell you. Dos lançamentos da semana, né? Accept com Frankenstein, Hammerfall, David Gilmour, música nova desses grandes ícones do rock mundial. Sequência agora vem a Patrícia Schack e o Frigideira Acústica. A Schack que tá aí no retiro espiritual, só volta semana que vem, está incomunicado. Vamos nessa aí, Frigideira Acústica com a Schack, o melhor da música independente nacional. Possa perseguir sempre a correria, pulo aqui, pulo ali, pra chegar no fim do dia uma gelada eu consumir. Olho pra minha gibeira, nem um troco pra bancar. Só a musa da carteira me seduz com o olhar. Só a musa da carteira me seduz com seu olhar. Possa perseguir sempre na correria, pulo aqui, pulo ali, pra chegar no fim do dia uma gelada eu consumi. Olá, povo lindo! Começa agora o episódio número 8 do Frigideira Acústica com Patrícia Schack, o bloco de músicas independentes que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas do Brasil e do exterior. E para começar esse bloco esquentando o óleo, a gente tem ele, o queridíssimo, o rei, o dono da bandana dos Estados Unidos e do violão rosa. Ele, Rei Filho, de Brusque, Santa Catarina, com a música Bom Te Ver. É sempre bom vê-lo também. E na sequência teremos ele, o fundador da banda Cidade Negra, exatamente, Ras Bernardo, diretamente do Rio de Janeiro, com a música Vitória Régia. Vamos conferir? É bom te ver, te encontrar, estar contigo, meu amor. É bom te ver, te encontrar, estar contigo, meu amor. Uma alegria invade o meu coração quando te vejo. Nesse momento meu desejo é só te abraçar. Uma alegria invade o meu coração e eu te desejo. Nesse momento meu desejo é só te amassar. Ah, é bom te ver, te encontrar, estar contigo, meu amor. É bom te ver, te encontrar, estar contigo, meu amor. Quando te vejo, nesse momento meu desejo é só te amassar. Uma alegria invade o meu coração e eu te desejo. Nesse momento meu desejo é só te amassar. Ah, é bom te ver, te encontrar, estar contigo, meu amor. É bom te ver, te encontrar, na, estar contigo, meu amor. Uou, uou, uou, uou, uou, uou. Te encontrar. contigo, meu amor. É bom te ver, te encontrar, naraná, estar contigo, meu amor. Oh, oh, oh. Tá esperando, aproveite e vá lutar, lutando. Aproveite e vá lutar, lutando. Com o intuito de chegar nos mais altos ideais e você poder falar dos caminhos que andou, das pedras que encontrou e quantas você arredou. Para você poder passar, para você poder chegar, para você poder passar, para você poder chegar. Aí, a vitória é você chegar no objetivo pro qual você é. Mais lindo, útil nome. Como é bom conquistar da vitória. Como é bom conquistar da vitória. Como é bom conquistar da vitória. Como é bom conquistar da vitória. Da, da, da, da, da, da. E agora, espirrando gordura pelo fogão inteiro, nesse segundo bloco nós temos Eletroacordes, uma música Pensando Leve, eles que são de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Na sequência, nós temos essa música que eu adoro, e não só a música, adoro todos os integrantes da banda, que modéstia à parte, são meus amigos pessoais, gosto muito. Indico pra vocês, é uma pena que a banda tenha acabado, mas o som permanece eterno. A banda Stolen Birds, de Maringá, no Paraná, com a música Come and Down. E na sequência, finalizando assim o segundo bloco, teremos, adoro também, a banda She's Dead, de Curitiba, Paraná, com o lançamento That's Okay. Simbora! Tem opinião pra dar. pensando leve, ninguém se atreve a dizer o que vou falar. Pensando leve, ninguém se atreve. songs, dirt boots, some pads, headphones. Sometimes I feel like a joke, not so great. Sometimes I feel like a ghost, that's okay. Because I'm looking for love in your soul face. Sometimes I feel like a storm, but I don't care. Sometimes I feel like a joke. Sometimes I feel like a joke, not so great. Sometimes I feel like a ghost, that's okay. Because I'm looking for the love in your soul fade. Sometimes I feel like a storm, but I don't care. Sometimes I feel like a joke, not so great. Sometimes I feel like a ghost, that's okay. Because I'm looking for love in your soul fade. Sometimes I feel like a storm, but I don't care. Sometimes I feel like a joke. Escorrendo o óleo e sirva então aquela deliciosa, aquela gostosérrima fritura bem regada ao som de Solado, com a música Fio da Navalha, eles que também são de Maringá, no Paraná. essa cidade maravilhosa que é chamada de Cidade Canção. E não é à toa, porque aqui tem muita gente boa que faz música melhor ainda. Eles são muito bons. Na sequência teremos Hard Blues Trio com a música E É Pra Lá Que Eu Vou, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E para finalizar esse terceiro bloco, teremos o meu queridíssimo companheiro de programa Conectados com o Rock, ele mesmo, diretamente de Fortaleza, Ceará, Guto Good, com a música Analgésico. Deliciem-se então, galera! Estraçalha e a febre arrebenta. Demasiado calor se apresenta. Pode até não ser agora, em outro instante tudo se revelará. Uma frequência instrumenta meu corpo. Vem nascer, limpe os poros, jogue fora agora os fósseis da história. Aquilo que venera a alma, pois cada ser que mostra a face cruel esquecida no peito distancia-se do leito. Atiça o fio da navalha. Limpe os poros, jogue fora agora os fósseis da história. Aquilo que envenena a alma, pois cada ser que mostra a face cruel esquecida no peito distancia-se do leito. Atiça o fio da navalha. Atiça o fio da navalha. ligado o carro, não? Não, ainda não. Tá assim, ó, deixa eu te falar. Ó, o carro já tá aqui esperando. Vai ter muita coisa. Isso, agora olha pro outro lado. Sempre atento. Se liga no palco. A mão direita não vai pegar muito, né? Não, mas é... Não dá pra enxergar nada com esse troço, tá? Sim. Alta. como se desejasse manter o controle. Mas tropegou, subo as estrelas como se a Deus fosse. Como se a Deus fosse. A Deus fosse. Como se a Deus fosse. Finalizando os trabalhos e reaproveitando aquela gordurinha que sobrou na frigideira, a gente finaliza esse quarto bloco com a primeira atração estrangeira aqui no Frigideira Acústica. Exatamente, diretamente da França, teremos ele, Lord Prosser, com a música curtíssima, por sinal, Back to the Game. Yeah! E depois, para finalizar com chave de ouro, teremos quem, minha gente? Quem? O lançamento dela, da diva, da maravilhosa, daquela que fez uma música nova em homenagem a outra diva chamada Cássia Eller. Eu, Patrícia Schack, e o meu mais novo single chamado Eternidade, composição de Johan Pierre. Curtam então, queridos, a música de Lord Prosser e, na sequência, meu novo som que estreou nessa sexta-feira, Eternidade. Back in the game. I never felt better. Back in the game. Don't leave it alone, cause we ain't done. Kicked out the hive, but we're still having fun. Always tidying up, these days staying fighty. Lost might be half. Back in the game. Never felt better. Back in the game. Thank you. E é isso aí, pessoal. Gostaram do meu novo som? Espero que sim. E por hoje é só. Semana que vem tem mais pra vocês. Um beijo da Shaki. Aí foi a Shaki e a Frigideira Acústica com o melhor do rock independente, né? E vamos para mais um blocão aqui de lançamentos, né, cara? É, Cadu Capanema, grande músico de BH, da banda Cartoon e Orquestra Mineira de Rock, lançou o Fênix essa semana aí. É, lá da Argentina, a banda Tamadre também tem som novo. Da Venezuela, a banda Darien, Sub Rock de São Paulo, grande Gil de Express. E o Omar Machado, esse pessoal todo lançou som novo essa semana aí. E nós vamos trazer esses sons aqui pra vocês, beleza? Volto já já. Summer rain.

Lançamentos da semana, né? É bem legal esses sons aí, os parceiros aqui do Panela do Rock. E agora eu vou tocar um bloco aqui, galera. Antes do bloco, aquele abraço pra essa turma que acompanha a gente. A galera da Rádio Rota 220, né? Paulo, Vivi, Dan, Guto e Pete. A galera de São Paulo lá, o Davi, o professor Roberto, o Jaelson, o Gonzalo Munoz do Chile, Carlos Baraza em El Salvador, o Ariel na Argentina, o Denis da Nitro lá em Rondônia, o Cid agora também, né, que parceria que está sendo firmada aí com a nova web rádio lá de Rondônia também, provavelmente nos próximos dias estaremos por lá, Pablo Lumos lá no Uruguai, meu amigo Du, onde andará o Du? Em BH, o Glazer de BH, mas que tá lá em São Paulo, o Tonhão na Bahia aqui, a família Chau em Feira de Santana, o Marcão em Feira de Santana, o Marcão em Serrinha, o Marcão dos Dinossauros lá em BH, Salvador, Ronaldo Pitanga Júnior, Rafa da Waking, o Pachac também que tá no retiro, mas quando chegar vai ouvir o programa para dar um confere, a galera da Putz Grila também, um abraço para todo mundo aí, especial pro Camilo, Anselmo da o DNA do Rock. Por falar em DNA do Rock, lembrando, hein, domingo 13 horas Rádio Rota 220, 18 horas Seven Rock Radio da Flórida, segunda-feira Rádio Rock Master, abraço pro Govalcar de BH, terça-feira Live Rock Radio da Costa Rica, quarta-feira Overrocks de Campinas, abraço pro Nether, quinta-feira Apoador Rock Radio de Osório no Rio Grande do Sul, abraço PC, sexta-feira Putz Grilo e Fanáticos de Metal, sábados o DNA do Rock e Rádio Rock do Rio de Janeiro. Tem mais coisa vindo por aí, em breve eu falo pra vocês, mas continuando aquela sessão de abraços, eu parei no Du, vamos lá pro Sul mandar um abraço pro Torino, pro Alemão, pro Miro, no Rio de Janeiro lá pro Alexandre, pra galera da Rota já foi, e é isso, só mando um abraço pra vocês, sinta-se abraçado, um abraço especial pro meu filho Theo, que completa 15 anos dia 1º de maio, também tá passeando aí, vai passar a semana dando um rolê pelo interior de Minas aí com a escola dele, mas vai ouvir também, então Só não mandei um abraço pra vocês, sinta-se abraçado. Vamos nessa aí, que agora eu vou trazer aqui um bloco com canções inusitadas que eu escuto. Você pode não acreditar, mas eu não escuto só metal ou só esses sons que eu coloco aqui pra vocês, não. Tem uns sonzinhos por aí que eu saio escutando. Saquei esse bloco. In tattoos, never is a commonplace position. 17 hour shades in the sky of a cold Nebraska blue. She can make the flowers smell like heaven. We watch the boxcars as they move. We were laughing. Who's the train was? Morning's come, undone. The last perfect thing. We'll be right back.

finge que se fica indignado, finge que se pune, finge que se grita. Lágrima de vidro quebra quando cai no chão. Quebra a cara quem achar que não, quebra a cara quem pensar que não. Quebra a cara se não acha graça, se não acha nada. Quebra a cara quem pensar que sim, quebra a cara se não acha graça, se não acha nada. Quebra a cara quem pensar que não, quebra a cara se não acha graça, se não acha nada. Quebra a cara quem pensar que sim, quebra a cara se não acha graça, se não acha nada. Quebra a cara. Reação, finge que se manifesta, finge que se ama, finge que se apura. Logo, logo chega o circo da informação. Hora do caô, olha o caô e quebra a cara quem achar que não. Quebra a cara se não acha graça, se não acha nada. Quebra a cara quem achar que sim, quebra a cara se não acha graça, se não acha nada. Quebra a cara quem pensar que não. Quebra a cara se não acha graça, se não acha nada. Quebra a cara quem pensar que sim. Quebra a cara se não acha graça, se não acha nada. Quebra a cara. Quebra a cara quem pensa que não. Quebra a cara se não acha graça, se não acha nada. Quebra a cara. Símbolo de força e resistência de um povo. Luta constante por justiça, direito e respeito. Pra São Caetano não deixou quebrar. Zum, zum, zum. Besouro venceu mais um. Besouro Mangangá. Tu carrega pra tua. Covardia, nem tão pouca exploração. Não temia ninguém. A poeira com o fechado carregava oração. De gingado malandrinhado de pouco falar. Beijo de cera no pescoço pra navalha escorregar. Dança pra quem luta, brincadeira pra enganar. Estrela sua guia da memória muscular. Acocorado, zum zum zum, besouro mangangá. Quem não pode com mandinga não carrega pra tuar. Não carrega pra tuar. Mesmo me perdoe. Quando eu morrer de cirurgia. Pra meu filho nunca apanhe, que seu pai nunca apanhou. Não quero choro e nem vela. Besouro quando morreu abriu a boca e falou: eu quero meu birimbau. Eu quero meu birimbau. Beijo o seu nome. Beijo o seu nome. Beijo o seu nome. Beijo o seu nome. sabia nem tão pouca exploração. Não temia ninguém. Capoeira com tu fechado, carregava a oração. De gingado, malandreado, de coco falar. Eixo de cera no pescoço pra navalha escorregar. Dança pra quem luta, brincadeira pra enganar. Estrela sua guia da memória muscular. Acocorado, zumbi, zumbi, zoro, mangangá. Quem não pode com mandinga não carrega pra tuar. Zoro, zoro, zoro, justiceiro. Tração, Caetano, deixou quebrar. Virou artista de cinema. O seu patrão teve que lhe pagar. Bisor, bisor, bisor, bisor, bisor, justiceiro. Tração, Caetano, não deixou quebrar. Virou artista de cinema, ha, ha. O seu patrão teve que lhe pagar. Bisor, bisor, bisor, bisor, bisor, justiceiro. Tração, Caetano, não deixou quebrar. Virou artista de cinema, ha, ha, ha. O seu patrão teve que lhe pagar. Bisor, bisor, bisor, bisor, bisor, justiceiro. Tração, Caetano, não deixou quebrar. Virou artista de cinema. O seu patrão teve que lhe pagar. Nunca rega pra doar. Quem não pode com mandinga. Nunca rega pra doar. Quem não pode com mandinga. Nunca rega pra doar. Quem não pode com mandinga. Nunca rega pra doar. Quem não pode com mandinga. A arte da capoeira. Haha, até quando eu morrer. Então, curtiu, hein, velho? Sons inusitados que eu sempre tô ouvindo por aqui. É bom vocês compreender que eu não tenho a mente fechada para música, não. Música boa e música ruim, ponto. É, bora fechar o Panela do Rock de hoje com blues, galera. Fechando aí, trazendo uns blues de qualidade, umas mulheres cantando aí. Então vou deixar vocês aí para fechar o Panela do Rock com blues, bluseira mesmo, de qualidade. Bebas Habilidosas, Julia Lewis. Entre outros. Eu volto a semana que vem com mais uma edição do Panela do Rock. Não se esqueça de manter a bunda e a cara na posição de origem. E por hoje foi isso. Por onde você estiver escutando aí, espero que você tenha curtido. Divulguem nossa página no Instagram, RockPanela13. Fale com os amigos. Se tiver amigo que tem banda legal, pede para mandar um trampo para nós aí. Panela do Rock 13@gmail.com. É o nosso e-mail. Você manda aí pra nós, manda pra Chac também. Segue lá, Patrícia Chac no Instagram, Panela do Rock 13, Putz Grila, Rádio Rota 220, Seven Rock, DNA do Rock, Rádio Rock Rio de Janeiro, Over Rock, Rock Master, Arpoador Rádio Rock, Fanáticos del Metal. E tá faltando um aqui. Quem é? Não, tá todo mundo aí. Vamos nessa. Volta semana que vem. Espero que você tenha curtido. Fiquem com os blues. Vamos aos blues. Abraço. What you doing? Everybody. não tem como desabafar. Se as velhas feridas insistem em não cicatrizar, e são blues, e são blues, e são blues, e são blues, e são blues, e são blues. Se o nó da garganta não quer desatar, se a dor te dói tanto que não dá pra controlar o pranto, isso é o blues, isso é o blues, isso é o blues, isso é o blues, isso é o blues, isso é o blues. Uma camisa suja de batom, um leve aroma de perfume pelo ar, uma garrafa de bebida no chão, isso é pura solidão. Se amanhã nasceu e ela foi embora, e no bilhete estúpido te deu fora, isso é o blues. Blues. boa noite. Obrigado. Just another man doing what he can. What does she care when a woman loves a man? She'll just string along all through thick and thin till his ship comes in. Always that way, when a woman loves a man. She'll be the first one to praise him when he's going strong, the last one to blame him when everything's wrong. It's such a one-sided game that they play. Ah, but women are funny that way. Tell her she's a fool. She'll say, yes, I know. Ah, but I love him so. That's how it goes when a woman loves a man. Yes, I know. But I love him so. And that's how it goes when a woman loves a man. rico. Será que você gostaria mais de mim? Meu amor, lhe dou de graça, mas você cobra tudo. Baby.